Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador, um livro psicografado por Chico Xavier sob a inspiração de Emmanuel. E hoje trouxemos a seguinte pergunta, 334. Em que se pergunta a Emmanuel: antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E Emmanuel, numa síntese, assim nos responde: quem perdoa sinceramente, falo sem condições. E ouvida a falta no mais íntimo do coração, todavia a boa palavra é sempre útil, e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 17 de dezembro, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, a primavera brasileira, um dia quente, estamos vivendo uma época muito quente, mas aqui estamos com o ar-condicionado, fica mais agradável, mas é um dia muito alegre, de muita luz, em que o sol vem nos abençoar. Hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, Vinícius Júnior Pires, sempre com muita boa vontade e competência. Meus amigos, tivemos esse primeiro ensinamento sobre o perdão e, na sequência, eu trouxe aqui como exercício de reflexão um texto do livro Emmanuel. E esse texto, embora pequenino, ontem eu li umas 3 vezes e estava comentando com o Luiz aqui antes de começarmos o programa, que todas as palavras, todas as frases do Emmanuel são recheadas de conteúdos, de mensagens. Então os textos de Emmanuel devem ser lidos devagar, com calma, a gente refletindo, e a gente vai descobrindo imagens que o Emmanuel coloca em seus textos. E hoje eu trouxe um texto do capítulo 22 dos Destinos, em que o Emmanuel coloca o subtítulo O Homem e Seu Destino. Observem o texto, ele é pequenino, mas observem quantas lições estão embutidas nessas palavras. Diz o esclarecido mentor: isoladamente, cada um tem no planeta um mapa das suas lutas e dos seus serviços. o berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com o seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Muito bem, meus amigos, nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que novamente estamos aqui, né? Todo domingo nosso presente é estarmos no programa Visão Espírita. Esse encontro nos faz bem, é realmente muito saudável. E mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. E a lição é clara, nós temos que encarar o nosso destino. A nossa vida é o programa que nós planejamos para a nossa evolução. Então nós temos que pegar o que nós temos pela frente e avançar. Nós temos que superar as dificuldades, nós temos que avançar sempre resignados e agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concedeu. Hoje não temos o Alan, está com compromissos, então serei eu e o Luiz que faremos o programa de hoje. Mas eu queria fazer alguns destaques, querido ouvinte Luiz. Quando o Emmanuel fala de perdão, o que diz, quer dizer, muita coisa destaca do que ele escreve, mas ele faz uma colocação que todos nós devemos refletir. Eu sempre gosto de tentar definir algumas coisas primeiro. Quando a gente fala que perdoa, primeiro a gente precisa entender o que é o perdão. O que significa o perdão dentro de você e o que significa o perdão dentro daquele que foi o ofensor, se é que ele foi o ofensor. Mas o Emmanuel faz uma colocação que a gente tem que parar para refletir, que ele fala, quem perdoa, perdoa sem condições. Isso aí me marcou também, eu achei fantástica. Você não estabelece, ó, eu vou perdoar você isso. Desde que... Não, não existe o desde aí. Que. Ele não lhe impede e não abomina o fato de você esclarecer, mas não vincula com perdão. Com perdão. E ele finaliza falando o seguinte, depois que você perdoou sem condições, se tiver a oportunidade, use a boa palavra e a ponderação fraterna. Eu acho que nós precisamos refletir o que é sem condições e o que é a boa palavra. Agora, em relação ao texto do Emmanuel, eu atrelei o perdão ao destino do homem. É muito interessante, porque a gente ouve de várias pessoas, às vezes até do próprio espírita, diante de algumas provas, é o destino. Que destino? E aí o Emmanuel repara que ele coloca assim, cada um tem no planeta o mapa de suas lutas. Então, o que é o mapa? É um desenho do que você vai encontrar. Ali não está o detalhe do detalhe do detalhe, é um desenho. É uma projeção. Uma diretriz. Uma diretriz. As forças vão convergir para que aquilo aconteça. Agora, você pode, a qualquer momento, melhorar aquela situação. Não é isso, Luiz? Depende do seu comportamento. Então, existe um mapa de lutas e de serviços. E ele fala mais adiante, o berço de todo homem, quer dizer, ao nascer, é o princípio de um labirinto de tentações. Labirinto de tentações. O que é o labirinto? Você olha aquele labirinto, pode ir para a direita, à esquerda, à direita, você entra no lugar sem saída. É um labirinto de tentações. E nós seremos tentados em tudo aquilo. Isso. E tentações são todas as atrações materiais. Atrações materiais, inerentes à própria vida da esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado. Então, é o nosso inconsciente que acabou elaborando aquelas condições E mais adiante, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento. E sem paradoxos, tem de combater com o seu próprio destino. Quer dizer, você foi inserido num contexto, e nesse contexto, vamos imaginar que você esteja passando por provas difíceis, provas em que está sendo testada a sua fé, a sua compreensão. Você tem que aproveitar esse momento, se utilizar da dor, da dificuldade e crescer. Se é aquilo que se apresenta, cresce com aquilo. Se você pode mudar aquela realidade, tenta mudar fraternalmente, cristamente. E, aliás, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito clara. Normalmente, quando nós desequilibramos uma pessoa numa outra encarnação, nessa encarnação nós vamos encontrar uma pessoa desequilibrada, que nós desequilibramos. E aí, por encontrarmos uma pessoa desequilibrada, a gente se enche de razões, diz assim, não, o desequilibrado é ela, e você dá de ombros, né? Você não para raciocinar, pera um pouquinho, ela realmente está desequilibrada. Mas quem causou isso? E por que que ela está aqui? Por que que eu estou diante dela? É o acaso? Nós sabemos que o acaso não existe, né? Então, a gente bate muito nessa tecla. Amai-vos e instruí-vos. A doutrina espírita, através da instrução, nos chama a atenção a respeito dessas coisas que o sentimento ou as sensações nos levam na direção, mas aí a razão tem que nos trazer para o centro. E esse raciocínio é válido sempre. O desequilibrado que está diante de ti justificaria a tua saída de cena inúmeras vezes, mas a instrução que você tem, ela te diz, quem causou isso a ele? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Por motivos de garantia, é melhor você permanecer em cena e fazer todo o possível para mudar o quadro. Mesmo que você não tenha nada a ver com isso, você ganhará pontos porque você colaborou nesse drama. E é interessante, Luiz, a gente vê isso na vida, na nossa própria vida, em outras vidas. O dia que desencarnarmos e olharmos para trás, você vai ver que aquela prova que você se julgava tão vítima, não era uma prova, era um remédio. É isso aí, foi uma chance que você teve. Foi uma chance, porque certamente, se muitas coisas lhe beneficiassem, fossem fáceis na sua vida, talvez você não tivesse crescido, sob alguns pontos de vista, na sua escala evolutiva. Então, aquele remédio amargo, às vezes é necessário, porque faz a gente crescer, faz a gente compreender e desenvolver o amor diante daquele que muitas vezes nos causa dificuldade. É isso, eu, né, repito muito a seleção do Bernardinho. Talvez seja um dos maiores orgulhos que o Brasil tem nos últimos 15, 20 anos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Parece-me que de 20 competições ele ganhou 17. Né? Nossa, tudo. Agora, tudo isso não foi a troco de nada. Foi a troco de lágrima. Esses malucos, eles treinavam quase 9 horas por dia. Entende? Quer dizer, então foi à custa de muito sacrifício. E é isso, não tem milagre. Não tem, né, milagre. Aliás, nós deveríamos agradecer a Deus cada oportunidade que nós temos de lutar contra uma dificuldade. Toda luta contra uma dificuldade, sem sombra de dúvida, é um reajuste. Muito bem, feitas essas considerações, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, sem antes lembrar que o Centro Espírita é o local onde devemos estudar, questionar os seus dirigentes, questionar no bom sentido, questionar no sentido de estudar, de buscar mais, tirar as dúvidas, aliás, as dúvidas são eternas. Não é polemizar. Exatamente, não é polemizar, é tirar dúvidas, né? Mas questionar nesse sentido, vamos estudar, vamos buscar, vamos crescer, e a gente vai formando essa imagem, esse ensinamento do que seja a doutrina espírita. Mas antes de começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, vou pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Música. súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece da Terezinha, eu sou encantado por essa melodia, pela voz da nossa querida Terezinha, que já está no mundo espiritual. E hoje abrimos aqui o livro Vinha de Luz, no seu capítulo 74. Então, no começo eu falei sobre o perdão, o destino do homem, e agora a gente convive com isso, pode ser dentro da própria família e dentro do centro espírita também. Os maus obreiros. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo na Epístola aos Filipenses, quando Paulo escreve: guardai-vos dos maus obreiros. Uma frase que tem poucas palavras, e Emmanuel se desdobra escrevendo sobre guardai-vos dos maus obreiros. Escreve Emmanuel: Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Abre aspas. Guardai-vos dos maus obreiros. Fecha aspas. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Essa lição, ela às vezes pode nos conduzir a uma direção errada. De a gente julgar como mau obreiro, não isso que Emmanuel descreveu, esses adjetivos todos que ele qualificou, os maus obreiros. Mas, por exemplo, alguém que é contra o pensamento corrente, alguém que é contra a minha forma de ver. O Emmanuel, ele tem numa dessas obras, não lembro se é Vinha de Luz, ele nos chama a atenção para que a gente preste atenção nas pessoas que não pensam como a gente. E ele chama a atenção o seguinte: vejam se elas estão de acordo com o pensamento do Senhor. Então, quer dizer, quando nós temos alguém que não pensa conforme nós temos que analisar a forma como ela pensa, se a forma como ela pensa está de acordo com as leis divinas. Se nós não podemos classificar a forma como ela pensa como contrária à lei de Deus, nós temos que respeitá-la, porque é uma forma que vem ao encontro das leis divinas. Então, é uma forma diferente e, possivelmente, talvez a nossa forma de pensar esteja errada. E nós temos que repensar o nosso jeito de pensar. Agora, o que Emmanuel adjetiva aí é realmente tudo aquilo que os maus obreiros fazem. Eu só estou pedindo que nós reflitamos quanto às ações das pessoas, não que a gente comece a colocar como inimigo aquele que é inimigo do presidente, inimigo da diretoria, ou inimigo até uma forma de pensar diferente da minha. Nós temos que analisar a forma de pensar deles, para ver se classifica nisso que o Emmanuel relatou. Porque os maus obreiros é exatamente isso, eles ficam distorcendo as coisas para se desvincular das obrigações, das tarefas e para implantar dissidências. Eles vivem pegando nos pontos que é justamente para implantar a dissidência dentro da coletividade. Então são aquelas pessoas que não colaboram, são as pessoas que não somam, mas constantemente, até para se justificar, elas vivem pegando, como ele relata aí numa fala sua, se houve lá uma vírgula infeliz, ele pega aquela vírgula e ressalta. Entendeu? Quer dizer, então, que nós possamos raciocinar muito sobre isso. Determinada pessoa não pensa como eu penso. Então, deixa eu analisar a forma como ela pensa. Se você não pode categorizar a forma como ela pensa como alguma coisa contrária às leis de Deus, repense o seu conceito. Porque se ela está a favor do que o Senhor recomenda, você não pode censurar a forma como ela pensa. Inclusive, você precisa reanalisar para ver se a forma como você pensa é que não está errada. Muito bom. Eu achei muito interessante essa advertência do Luiz, porque o Emmanuel, ele fala do mau obreiro. E realmente, em qualquer lugar, você vai encontrar o mau obreiro, isso não tem a menor dúvida. Agora, é muito comum a gente perceber isso na nossa própria vida, nos lugares onde frequentamos, onde vivemos. Em geral, aqueles que estão num cargo de comando, de administração, de presidência de algum lugar, sem que perceba, ele vai se achando a lei, ele vai se achando a verdade. E todos aqueles que não pensam como ele, ou que reagem de maneira diferente do que ele esperava, ele pode cunhar essa pessoa como inimigo, mau obreiro. Então, essa colocação do Luiz, eu acho que é muito procedente. Mas o que eu entendo é que o Emmanuel parte do pressuposto que aquele que está avaliando essa situação, ele seja um espírita. E como espírita, ele tem que ter a humildade de ouvir a outra opinião. Tem que ter a humildade de ouvir, eu discordo. E aí você tem que ter a humildade de perguntar por que que você discorda. E você tem que ter essa sabedoria, esse conhecimento, essa precisão de ouvir. Em geral, nós estamos pouco treinados a ouvir. A gente gosta mais de falar do que de ouvir. Então, que a gente ouça os outros que são diferentes de nós, para ver o quanto de verdade existe naquilo. E nós aprendemos com aqueles que são diferentes, com aqueles que discordam. Agora, existem condições básicas para que todos nós coloquemos o pé no chão. Para isso, aquele que se candidata à direção, ou a administrar, ou à presidência de qualquer instituição, ele tem que estar preparado para aquilo. Mas não é preparado de instrução, é preparado moralmente. É preparado fraternalmente. É preparado para ouvir. Quem está no comando precisa mais ouvir do que falar. Então, acho que é dentro desse contexto que você pode identificar aqueles que são os maus obreiros, aqueles que não estão colaborando ou causando um problema maior no ambiente. E sempre que você detectar a presença desse mau obreiro, aí entra a força maior da caridade. É saber chegar, falar com respeito, com consideração, mas falar. Né? Não deixar, porque você está representando um grupo, uma instituição, e você sempre com a lei na mão, com a instrução na mão, e sempre falar de maneira fraterna. E esse texto está atrelado ao perdão. A gente precisa, diante desses maus obreiros, também exercer o perdão. Também entender que todo esse contexto pode estar dentro do mapa que nos está destinado, entre aspas, a viver na vida. Então, eu achei interessante fazer essas pontes, porque a gente começa a ver que tudo se encadeia, que tudo liga, que tudo caminha, e que nós aprendamos ao longo da vida ter esse comportamento mais harmônico. Alguma coisa a mais sobre isso, Luiz? Não, tudo bem. Muito bem, meus amigos. Vamos lembrar também dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de várias feiras de livros que se fazem, que arrecadam dinheiro para poder pagar as mensalidades da Rádio Brasil aqui. Vamos lembrar da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atendendo pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 2 minutos. Agora abrimos o segundo bloco com o livro O Céu e o Inferno. E aí você que está nos ouvindo, se você já leu, relembre O Céu e o Inferno. Se você não leu, precisa ler. Toda essa obra de Kardec, ela é muito instrutiva. E ela aborda muitas vezes nuances dos assuntos que foram tratados no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho. Ela vai abordando nuances e vai formando um corpo de doutrina. E você vai começando a entender como funciona essa interação do mundo material encarnado com o mundo espiritual desencarnado. Nós estamos aqui na primeira parte do capítulo 3, que o Kardec fala sobre o céu. Mais uma vez, na época em que Kardec esteve entre nós na França, no século XIX, existia uma ideia formada na sociedade sobre o que era o céu, o inferno, porque existem sempre aquelas religiões dominantes que vão formando a cultura de um povo. E ele achou por bem abordar sobre o céu. E a semana passada nós falamos sobre isso, e hoje nós vamos dar sequência, porque o assunto é muito complexo e demanda que a gente leia. Então, Luiz, eu vou lendo, e a cada tópico faço interrupções para que você faça os comentários sobre o céu. E o Kardec dizendo que o destino do homem é o crescimento, a instrução. Item 5, Kardec diz que o ser humano aqui encarnado na Terra, ele compõe-se de corpo e espírito. É até curioso, Luiz, que parecem ensinamentos básicos, mas são ensinamentos básicos que devem ser relembrados. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira, para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda a parte, em redor de nós como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Tá, então aí o espírito, ele recupera a sua plenitude. Na realidade, quando você estuda a doutrina espírita, você percebe que a cada encarnação, o espírito como que ele se aprisiona no corpo na encarnação que ele se inicia. Então, os sentidos do espírito são plenos. O espírito com seu corpo espiritual, por exemplo, se ele está de frente para você, ele observa tudo que se passa atrás dele, porque ele não tem a visão restrita aos olhos. Toda a visão do espírito, toda a percepção do espírito é ao longo de todo o corpo espiritual. Agora, encarnado não. Nós só ouvimos, enxergamos e observamos aquilo que está à altura dos nossos sentidos. É o tato, a visão, né? O olfato, etc. Então, com o corpo, o espírito se limita, ele se degrada, porque ele fica como num degredo, né? Ele fica aprisionado, ele fica limitado. Então, a encarnação representa para o espírito uma limitação, e uma limitação que inclusive o coloca diante das tentações. É isso que eu ia falar. Porque as tentações sempre vêm na forma de sensações. Elas vêm sempre pela materialidade das coisas. E a gente percebe aqui, Luiz, então é isso, existem duas realidades. Sim. A realidade corporal, encarnados, e a realidade espiritual, desencarnados. Por que que os espíritos dizem que a verdadeira vida é o mundo espiritual? Porque o imortal é o espírito. O corpo material, ele é mortal, ele é finito. Então, a vida verdadeira é aquela que o espírito vive em toda a sua plenitude e em toda a sua existência. E é interessante, Luiz, que antes de reencarnar... É como se você, Geraldo, fosse recluso durante um ano por uma mancada que você deu. A tua vida não é na cadeia, a tua vida é livre. Depois de um ano você é liberto. E mesmo nesse um ano, você continua nesse mundo espiritual. E aqui, reencarnado, você vai vivenciar experiências. Existe uma cena que eu sempre relembro, e é interessante, no filme Nosso Lar, quando determinado espírito está voltando para reencarnar, vários amigos se aproximam, não, vai com fé, nós estaremos ao seu lado, e ele vai um pouco inseguro, um pouco temeroso, mas ele vai um pouco receoso, né? E aí eu lembro desse texto do Emmanuel. Quando reencarna na Terra, ele se defronta diante de um labirinto de tentações. O que que você pode dizer sobre isso, explicitar mais isso, Luiz? Esse labirinto de sensações... Tentações. Seguinte, tentações, né? Que são ligadas às sensações. Sensações. Isso. Então, quais são? São aqueles que, como o espírito passa a receber as sensações através da matéria, normalmente essas sensações representam tentações. Porque através da matéria, por exemplo, você se alimenta, né? Você se alimenta e se alimenta por uma razão muito simples. Quando você se alimenta, você sente o prazer de comer. Agora, normalmente, junto com o prazer de comer, você tem o prazer de ver. E normalmente a gente, quando vê e come, a gente vê mais do que come. Eu canso falar muito da questão do prato de feijoada, né? Você coloca a feijoada e já come um prato fundo, porque você quer comer mais. E aí, além de comer do prato fundo, você bota aquele arrozão em cima, provocando uma montanha. E aí você come e é gostoso, mas você está satisfeito. Você já sentiu o prazer. Mas a esganação, a gula, te faz repetir o prato, além disso que você já fez. E aí o que acontece? Esse prazer desvairado te causa o mal-estar. Aí acorda com dor de cabeça. É, você falou certo. Acorda. Por que que acorda? Porque foi deitar. Foi deitar. Do meio-dia não é hora de dormir, mas você fica tão cansado pelo comer em excesso que você vai dormir. Aí então acorda com dor de cabeça. E se tomou uma cerveja ainda? Pior ainda. Pior ainda. Aí pior é o seguinte, que você ainda não reconhece que foi a cerveja que te atrapalhou. Você diz assim, comi demais, né? Essa feijoada me faz mal, coitada da feijoada. Feijoada tem culpa. E aí, dando sequência, vou primeiro passar essa ideia da imagem corporal, da vida espiritual. No item 6, o Kardec escreve assim, Luiz. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotado de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio, pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Eu vou até reler, Luiz, porque é muito importante. Pelo progresso, os espíritos adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eu vou te exemplificar. Uma ocasião nós destinamos lá uma soma para atender um centro espírita que distribuía comida para os pobres. A pessoa que levou, ela levou e ficou observando, né? Então aí ela disse assim depois, gozada, eles entregaram lá para uma turma, uns malandros que só foram lá para buscar comida, né? Então no olhar dele, ele estava dando aquilo para um bando de malandros que não fazia nada na vida. Quer dizer, por quê? Porque nós, presos à matéria, nós ficamos restritos às sensações físicas. Como o espírito não está liberto, ele tem uma certa dificuldade de sentir, por exemplo, o prazer de auxiliar uma pessoa. Porque esse auxílio, ele teria que ter capacidade de captar a vibração da gratidão, a vibração da satisfação em atender uma necessidade, que são vibrações espirituais, são sentimentos. Não são sensações materiais, sensações corporais. São sensações de sentimento. Então, por exemplo, você quando pega uma criança com fome e você dá um alimento, você passa a sentir aquela sensação da criança satisfeita. Feliz, né? É feliz. Quando você, por exemplo, num simples trânsito, você tem uma passagem de pedestre, você para o seu carro, a pessoa atravessa. Normalmente, a pessoa vira para você e dá um sorriso. Aquilo ali é uma sensação espiritual. É uma vibração que a pessoa ainda atrasada não tem. A pessoa e não tem por quê? Porque ela pura e simplesmente passa com o carro, o outro que espere. Porque ela se julga, como ela está com um veículo e o outro vai estar na dependência, o outro que pare. Entendeu? Quer dizer, então a pessoa, quando ainda não desenvolveu essas sensações do espírito, ela normalmente ainda é grosseira, é bruta. E ela não se dedica a essas coisas que não têm um retorno material. Aí, continuando, Kardec fala assim, a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. sem que por isso precise estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. Só finalizar, Luiz. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores e submetidos à influência da matéria não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Aí eu vou inverto essa situação. Kardec situa uma boa música. Inverte. Uma péssima música. Aí, aquele espírito mais elevado, ele tem a sensibilidade de perceber que aquilo é uma música desagradável. E o outro não. O outro deixa tocar, porque não sente nada. Ou está sintonizado com aquilo, né? Está sintonizado com aquilo. O que é que nós assistimos hoje? Uma derrocada dos gostos. É a música horrível, tudo que tem vindo do mundo intelectual, coisa de péssima qualidade, né? Então isso aí inclusive deixa o ser humano cada vez mais embrutecido. Então é uma campanha exatamente no sentido de emburrecer. E esse exemplo do que Kardec cita aí, nós cansamos de ver. Às vezes é marido e mulher. A mulher tem uma sensibilidade maior, o marido é um cara chato. O cara só pensa em beber, né? Não se sintoniza com nada de positivo. Às vezes, dois irmãos, para uma coisa é uma maravilhosa, para o outro, tudo é ruim, está mal. Então, você observa o seguinte, é a questão da boa vontade e a má vontade. A boa vontade, normalmente, é aplicada por um espírito mais evoluído. A má vontade é sempre aplicada por um espírito sem evolução. Para ele nunca está bom, nunca tem tempo, nunca tem condição de fazer. O outro, quando tem boa vontade, mesmo em condições adversas, diz assim, não é meu, mas eu levo. O que eu achei interessante aqui é que a imagem que passa, Luiz, é que para o espírito mais esclarecido, a felicidade não está atrelada à sensação física. Sim, é isso aí. Para o espírito menos esclarecido, menos evoluído, em geral, a felicidade dele está atrelada totalmente ao que é físico. Totalmente atrelada à sensação física. Então, eu vejo amigos que eles se sentem extremamente felizes quando tomam 50 cervejas. É isso aí. Quando come bolo, quando come chocolate, quando faz tal coisa ou tal coisa. Quer dizer, é uma coisa física. Raramente, ou menos comumente, você vê pessoas falando, nossa, eu fiquei tão feliz, ficamos num ambiente tão agradável. As pessoas não têm percepção. Elas não têm essa percepção. Desse sentimento... Dessas ondas mais elevadas. Será que não tem percepção? Não consegue, não detecta. É questão de frequência de onda. É questão de frequência e de onda. E o que fazer? Como conviver com essas pessoas? Não como conviver. Quando conviver... Porque às vezes está dentro da sua casa, não, né? Não, tranquilo. Como conviver está claro. Você que tem essa percepção, você tem que compreender, porque você está num nível maior. Você já sabe que isso existe. O outro não tem consciência. Ele não tem consciência. Ele não tem consciência que você é um cara que está num nível mais alto. Ele não percebe. Ele, no fim, inclusive, às vezes, assim, isso é bobão, dá risada por qualquer coisa. Entendeu? Quer dizer, vulgarmente é assim que é visto. Esse é tolo. É um cara estranho, né? Você vê, por exemplo, num negócio, quando as pessoas passam os outros para trás e você não quer fazer isso, você é tolo. Sim. Você é bobão. É. Entendeu? As pessoas acontece, não veem. Puxa, né? Como o Geraldo é honesto. A pessoa que percebe isso é uma pessoa que tem nível. Eu vou te falar um nível. O Ossorowicz, que foi um dos maiores cientistas que teve da região da Polônia, ele se tornou espírita, mas antes não era. E ele, então, quando se tornou espírita, ele fez uma declaração assim: eu enrubesço quando eu lembro do William Crookes fazendo a declaração na academia de que tinha confirmado a existência do espiritismo, e os amigos tudo dando risada, eu dei risada junto com eles. Ele assim: eu enrubesço porque dei uma risada de aprovação para os outros que estavam rindo do William Crookes. Então, o que acontece? É um espírito elevado que, por não encontrar ainda essa elevação, não chegar nessa faixa, ele vibrava com os outros, tirava sarro porque o acadêmico disse que espiritismo era uma realidade. Agora, ele se elevou, ele chegou no patamar. Aí ele sentiu vergonha do que ele fez. E isso é natural. Então, toda pessoa que convive com você e que não tem esse nível, ela tem que receber de você a tolerância, a compreensão, o carinho e a calma, porque ela vai chegar nesse nível. E aí, quando ela chegar nesse nível, ela vai sentir vergonha. Todas as pessoas que foram, que são esclarecidas, já estiveram nesses degraus inferiores. Exatamente. Né? E quando você é esclarecido, ainda não compreende os não esclarecidos, é que você ainda tem caminhos em a percorrer. Fase de aprendizado. Isso. Então, você, como um cara estudioso, mas ainda não chegou nesse nível, pode se classificar, diz assim: eu não estou tão. Eu careço ainda de... Aliás, é por isso que Emmanuel vive dizendo que essas pessoas são os nossos professores. Sim. Porque elas provocam em nós as reações que não deveriam existir. Mas como nós temos estudo, nós captamos que são reações fora do normal. E aí a gente diz: pera um pouquinho, eu não estou com essa corda toda. E aí o Kardec, na sequência aqui, ele vai desmistificar o milagre. Porque não existe milagre, não existe salto na natureza. O milagre, assim, Deus faz tchan e o indivíduo fica instruído, evoluído e iluminado. Isso não existe, não, né? Não existe. Agora, Geraldo, me captou, quer dizer, a coisa veio. Nesse nosso diálogo, você vê a sabedoria divina. Você avança e se instrui cada vez mais, e aquilo que você não avançou e o outro te provoca essa reação negativa, você detecta, mostrando que você ainda tem que crescer mais, e aí você vê a cadeia automática. O mecanismo autorregulatório da evolução. A evolução te leva à compreensão, e a tua compreensão, a tua resignação, o teu carinho, a tua atenção para com o outro, eleva o outro. Interessante. É uma cadeia natural. Esse mecanismo é automático. Por isso que o Kardec fala que a providência divina tem um amor infinito. Porque isso é um mecanismo de amor aos seus filhos. Né? Quando você evolui, né? E quando você ainda não compreende, isso automaticamente te faz. Né? Por quê? Porque no outro também provoca a reação contrária. Porque as tuas reações, você, por exemplo, você anseia por reconhecimento, o outro não reconhece, você reage de forma agressiva, o outro estaciona. Mas se você estudar, você percebe que você... E quando você se defronta com alguém esclarecido, iluminado, bondoso, você tem que pensar como é que ele chegou naquele ponto. Aí o Kardec vai explicar aqui. O progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem, muitas vezes, homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Eu, nesse mês, eu fiz a seguinte pergunta lá no Vadimekon, no menu lá do Vadimekon. Você é feliz? E aí, as respostas, sou muito feliz. Sou feliz. Dizendo assim, não muito. Não feliz, né? O infeliz. O sou muito feliz e sou feliz tem 89% de resposta. Olha que bacana. Mas isso é natural. À medida que você evolui espiritualmente, em termos de conhecimento, você valoriza tudo. Você valoriza a saúde, você valoriza o fato de você ter os seus familiares, você valoriza tudo. Acho que você desfruta melhor de todas as situações, né? Porque você reconhece, você aprende a ver. É. E a sentir. Entendeu? Também. Você não tem aquelas pessoas que você chega e diz assim, está tudo bem? Ela diz, não. São aquelas pessoas pessimistas, são aquelas pessoas negativas. Você fala bom dia, fala por quê? Bom dia por quê? É, exatamente. Entende? Quer dizer, então, quanto mais evoluído você for em termos de conhecimento espiritual, é isso. Por isso que Jesus falou de uma forma clara, cultivai o tesouro que a traça não rói. Sim, tá quando claro você cultiva isso. O tesouro que atrasa a roi, está tudo ótimo. Entendeu? Está tudo ótimo enquanto tem esse tesouro que atrasa a roi. Agora, quando acaba esse tesouro, está tudo uma porcaria. Fica no inferno. Agora, quando você cultiva o tesouro que atrasa não roi, está feliz a vida toda. A coisa está uma pendenga, mas você está feliz porque você está recebendo coisas que não são materiais. Seria interessante cultivarmos tudo aquilo que eleva o espírito, e você começa a desfrutar de uma felicidade que aquele que cultiva somente as coisas materiais não consegue perceber, né, Luiz? O Emmanuel, num desses livros aí, como esse aqui, ele diz assim, usa os valores que vês para cultivar os valores que não vês. Olha, que linda frase. Usa os valores que vês para cultivar os valores que não vês. Olha, eu vou escrever essa frase, vou colocar... Não, eu vou te mandar. Tem uma palestra que eu faço só com frases de nossa, de efeitos. É, né? Frases assim, realmente realçadas do Emmanuel. É fantástica. Eu vou mandar esse material para você. Por favor. É, 10 horas e 27, 28 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa, já falei no começo aqui, a gente paga mensalmente um valor... E chegamos a ficar atrasado 2-3 meses, graças à compreensão da direção da rádio, permitiu a continuidade do programa, um esforço imenso de dezenas de pessoas estão mantendo o nosso programa. E precisamos da sua ajuda. Você que está ouvindo o programa Visão Espírita, fazer um depósito identificado numa dessas contas, toda semana eu falo a mesma coisa. A conta prioritária é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210. E a conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Essa é a conta de preferência aqui de Santa Bárbara. Outras duas contas emprestadas do Luiz Pessoa Guimarães, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, também de Piracicaba, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 33716915. 10:29:30, pedimos ao Vinícius que coloque a música de boa qualidade. Na baixa do sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Muito bem, nessa apresentação aí da Gal Costa, é a Baixa do Sapateiro, né, Luiz? Baixa do Sapateiro. O que destaca aí é a voz da Gal Costa, límpida, né, cristalina, uma excelente cantora da música popular brasileira e muito agradável a música. O Luiz está prometendo esse disco para a gente, estamos aguardando aí, né? São 10:33 e agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. O Luiz já está vendo aquela frase muito interessante aí, ele vai acabar nos dando daqui a pouco essa frase. E o terceiro bloco do programa Visão Espírita é o estudo sequencial da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e a gente vem abordando temas bíblicos, mostrando que o espírita também lê a Bíblia, estuda, medita, reflete em todos os seus grandes missionários. Falamos de Jesus, onde nasceu, como viveu, quem era sua mãe, quem era o seu pai, qual era o contexto da época, toda a política, né? E agora o capítulo de hoje, é o capítulo 10 dessa segunda parte, em que fala sobre João Batista, o precursor do Cristo. João Batista foi um personagem muito importante na história de Jesus, e eu vou lendo aqui textos menores, o Luiz vai comentando, eu comento também, e fala assim a Terezinha, escreve assim: na antiguidade, um rei que viajasse para lugares pouco percorridos do seu reino, enviava antes os precursores, a fim de aplainarem o caminho e encherem as depressões, de modo a que não encontrasse obstáculos e viajasse em segurança. Encontrou alguma coisa aí? Não, né? Não, fica tranquilo. Um precursor também precederia o Messias, preparando o povo para recebê-lo. Eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Faria isso esperançando os humildes, abatendo os orgulhosos, corrigindo os desviados e abandonando os agressivos. Abre aspas. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isso está em Isaías, capítulo 40, versículo 4. Foi João esse precursor. Nos quatro evangelhos, os autores, antes de falarem da tarefa de Jesus, contam como João surgiu antes dele na Palestina, anunciando ao povo que o Messias chegaria em breve e que todos se preparassem espiritualmente para recebê-lo. Aí tem uma pequena observação da Teresinha. João era chamado o Batista, porque batizava. Não se deve confundi-lo com João, o evangelista, que escreveu um dos evangelhos. Então aí é aquilo que Kardec coloca, né? Sobre todo o evento, normalmente tem aquilo que antecede o evento, né? Seria mais ou menos chamando a atenção para aquilo que vem. E João Batista, ele veio como precursor do Cristo, anunciando a vinda do Cristo, né? Quer dizer, preparando o ambiente para aquela vinda. E isso é uma coisa de planejamento, né? Você faz alguma coisa de menor importância antes, que é para chamar a atenção daqui. A Igreja Católica faz muito isso. Ela, quando tem barraquinha, ela solta os fogos, né? Ela solta os fogos avisando, olha, vai ter festa hoje. Vai começar, né? Vai começar. Então, isso é uma estratégia para todo programa importante que advém, né? Então, a vinda de João foi exatamente essa finalidade, de anunciar a vinda do Messias. E é interessante, assim, é um ensinamento que a gente tem. A Teresinha falou uma coisa que eu desconhecia, agora que eu estou entendendo essa frase do João Batista, que ele fala, na antiguidade, o rei, quando ia viajar para algum lugar, ia o precursor na frente para preparar o terreno. Então ele fala, a fim de aplainar o caminho e encher as depressões, de modo que não encontrasse obstáculos e viajasse em segurança. Aí agora eu vejo a frase do João Batista, ele dizendo que ele estava anunciando o Messias, e ele falava, todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Tudo entrará na informação da verdade, e eu sou a verdade, o caminho e a vida. Nossa, que interessante, né, o estudo. E aí fala do nascimento de João, o Batista, e a Teresinha escreve assim, na época em que Herodes, o Grande, reinava na Judeia, e César Augusto imperava em Roma, moravam nas montanhas da Judéia Zacarias, que era um sacerdote da ordem de Abias, e Isabel, das filhas de Arão, ambos justos perante a Deus. Indo a Jerusalém, para, na ordem de sua turma sacerdotal, realizar o culto no templo, Zacarias ali viu um anjo, que era um mensageiro espiritual, que se identificou com o nome de Gabriel e lhe anunciou que ele seria pai. Zacarias duvidou do aviso porque era velho e sua mulher também, além de estéril até então. Como sinal, o anjo o fez ficar mudo até que se desse o nascimento do menino. No anúncio, o anjo afirmou, entre outras coisas, agora aqui vamos falar as frases do anjo Gabriel, abre aspas, terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, fecha aspas. Aí a Teresinha escreve, de fato, alegraram-se. Zacarias, porque teve enfim um herdeiro, Isabel, porque deixou de ser estéril. Os parentes e vizinhos partilhando da alegria do casal. E mais tarde, os que se beneficiaram do trabalho de João. Uma segunda frase do anjo Gabriel, entre aspas. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Fecha aspas. Explicação da Teresinha. Quando Maria, já grávida, visitou sua prima Isabel, grávida de 6 meses antes, a criança desta lhe estremeceu no ventre e Isabel, mediunizada, exclamou, entre aspas, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Que coisa interessante, fecha aspas. E uma outra frase de Gabriel, abre aspas, e lhes porás o nome de João, fecha aspas. Não havia esse nome na família e iam chamá-lo Zacarias. Porém, consultada a mãe, disse, João. E consultado o pai, ainda mudo, confirmou pela escrita, João. E recuperou a fala. O fato foi muito admirado e divulgou-se pelas montanhas da Judéia, perguntando todos, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Crescia e se robustecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então aí você vê, né? Aquele que foi o precursor de Jesus, já veio todo, né, com indícios, com elementos que chamava atenção, né? Que exatamente mostrava que alguma coisa de sobrenatural ou não natural, né, ou fora do comum, estava acontecendo por ali. Então, tudo aí remete exatamente a esse programa divino. Aquele que foi o precursor de Jesus já se revestia de uma série de elementos que chamava atenção. Ontem eu estava assistindo aquele Nick Jagger, alguma coisa assim, que ele está com 72 anos. Ele teve um filho agora há pouco tempo, né? Quer dizer, mas aí mostra por trás daquilo. Era um cara saudável, era um cara que vivia, né, fazendo exercícios, uma série de coisas. Em suma, isso é perfeitamente factível, né? Aí juntou um velho fazendo um filho e uma mulher que era estéril até então. Até então. Né? Então, quer dizer, mostrando... Em suma... Fato chamando a atenção para alguma coisa diferente que estava para acontecer. Interessante, né? Eu achei muito, até me emocionei aqui. Você imagine a cena, Isabel grávida de 6 meses e Maria recentemente grávida. E a Isabel, quando vê Maria lhe visitando, mediunizada, quer dizer, intuída, inspirada, ela diz a Maria, quer dizer, ali não foi ela que disse, bendita és tu, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Quer dizer, naquele momento ela teve a percepção de quem era o Espírito que estava no útero de Maria. Quer dizer, você procura imaginar a cena. Que coisa! A gente sabe que esses Espíritos têm uma vibração fora do comum. Sim. Né? Existem pessoas que relatavam que o Chico possuía uma aura de não sei quanto. Então é a vibração desses espíritos. Agora imagina você botando esses espíritos no ventre, né, das duas mães, a vibração que essas mães foram envolvidas. Que coisa. Total, né? Quer dizer, às vezes a gente só de comentar diz assim, ah, me deu até um arrepio. Imagina essas duas mães. Imagina, né? É, realmente isso é muito interessante. Aliás, é muito comum a mãe que está grávida, a mulher que está grávida, ela interagir muito com o espírito que vai nascer. Sim. Então você imagina o que Maria sentiu, o que Isabel sentiu, que João Batista também era um espírito esclarecido. Imagina como foi a gravidez dessas duas mulheres. Foi uma gravidez em termos de sensações, diferente de outras e outra gravidezes. Coisa, né? Você vê que foram gravidez de 9 meses, né? Normal. Então, se os dois nasceram perto, de uma forma normal, natural, né? Por que que o Jesus teve que ser o Espírito Santo que fez? Por causa de um conceito judaico, de que o sexo é uma coisa nojenta. Então, Jesus não podia ser gerado por um fato nojento. Então tem que tirar o sexo da coisa. Agora, por que que não tirou também de João? Por que que João não foi o Espírito Santo que fez? Só Jesus. Só Jesus, entende? Quer dizer, então são coisas que você vê que são interpolações a título de preconceitos. É, se aproveitar, criaram uma imagem que não existia. Não, existe um livro espírita, e é de um autor assim, conhecido lá da FEB do Rio de Janeiro, e que fala sobre aquela história de Jesus com o fluido, que dizendo que, inclusive, Maria, a menstruação de Maria era fluídica, não era alguma coisa... Coisa de nego louco que fica querendo elucubrar, né? Para tirar fora da normalidade, como se a normalidade não fosse uma coisa natural. Exatamente. Por que ele iria derrogar a própria lei? É isso aí, é uma lei de Deus, né? A criação de corpos se dá através do gameta masculino e do feminino, através do ato sexual. Isso é uma coisa natural. É uma lei, é uma regra. Exatamente, e toda a humanidade nasceu assim. E é uma regra natural. Não tem, não, agora, o judeu tem um conceito pecaminoso a respeito do sexo. Entendeu? Então, aí, para evitar que isso caísse dentro desse conceito, aí... Mas ainda hoje é assim, Luiz? Ainda hoje é assim. Verdade. Ou os rostanguistas, filho? Não, ainda hoje é assim, do judeu achar que o sexo é uma coisa pecaminosa? Eu não saberia te dizer. Tá, mas eu creio que ainda, aquele judeu ortodoxo, eu creio que deve ser mais ou menos ainda a mesma coisa. Muito bem. Aí, dando sequência, a Terezinha escreve assim: a pregação do Batista. Então, imagina-se que ele tenha nascido, né? Então, aqui, no ano 15 do Império de Tibério César, provavelmente em torno de 28 d.C., Pôncio Pilatos era o presidente da Judeia e Herodes, não mais o grande, mas um de seus filhos, era o tetrarca da Galileia. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A João, entre aspas, veio-lhe no deserto a palavra de Deus, fecha aspas, começou a ouvir mediunicamente. Quer dizer, se veio a palavra João, ele começou a ouvir mediunicamente e percorreu toda a terra ao redor do rio Jordão. Quer dizer, você imagina João assim, mediunizado, sensibilizado, ouvindo as vozes, instruções de espíritos. É como uma pregação do Divaldo. Do Divaldo, quer né? Quer dizer, você obtém aquela informação do plano espiritual e vai jogando inspirado. E a Terezinha fala, como é que ele se apresentava? Quer dizer, como é que João se apresentava? Vestido de pelos de camelo, com cinto em redor dos rins, comia gafanhotos e mel silvestre. Como anunciara o anjo, não bebia vinho nem bebida forte. Então, ele não entrava nessa das bebidas alcoólicas, né? O que e como pregava? Quer dizer, o que João pregava e como pregava? Conclamava a todos: arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui acho que é muito interessante, Luiz. Isso era o contexto da época, e ele falou isso porque ele era o precursor de Jesus, né? Arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. Nos que atendiam, aplicava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, ou seja, mergulhava-os nas águas do rio Jordão. Ao povo que indagava como proceder para estar bem com Deus, aconselhava: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E aos publicanos, os coletores de impostos, recomendava: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Quer dizer, ele já percebia que existe um mecanismo desonesto ali, né? E aos soldados dizia: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. É exatamente, que cada um cumpra o seu dever, né? Você imagina, por exemplo, o nosso país, que já tem um imposto alto, uma taxa de impostos elevadas, se esses impostos fossem todos aplicados de forma decente. né, de forma criteriosa, de forma responsável, né? O nosso país seria, Deus o livre, isso aqui seria o céu, né? Porque é uma alta taxa retirada dos salários individuais para aplicação coletiva. Entende? Isso aí não é coisa ruim, alta taxa. Desde que volte. Desde que volte. Isso aí significa como se fosse uma poupança. Uma poupança onde você, uma alta taxa do seu salário, você designa para a poupança. Quer dizer, você vai viver de uma forma mais comedida, mas a sua poupança vai crescendo indefinidamente. Né? Então, não é a questão da alta taxa, é a questão da aplicação dessa taxa recolhida. Então, o que João Batista dizia, distribui o que você tem de mais, é a felicidade do mundo. Né? Você acaba com o egoísmo. O Kardec foi claro, o problema da humanidade é o egoísmo. O egoísmo é que assola com a humanidade. Se você não for egoísta, você vai ser um distribuidor. Certo. E aí, dando sequência, a Terezinha pergunta assim, quem és tu? Se dirigindo, acho que é João Batista, né? E é interessante a gente voltar ao passado e ver quais eram os hábitos, quais eram os costumes, quais eram os pensamentos que se tinha. E a Terezinha escreve assim, os judeus, naquela época, estavam sempre na expectativa da vinda do Messias e ninguém sabia como ele seria. Se alguém chamava a atenção pública, quer dizer, ganhava algum destaque na sociedade, como João estava fazendo, logo pensavam que pudesse ser o Messias. Quer dizer, qualquer pessoa que se destacasse, é esse o Messias. Não, não é esse. Mas sempre criava essa expectativa. Então, de Jerusalém, mandaram sacerdotes e levitas para perguntar a João, quem és tu? O sacerdote, quem é você? Será que você é o Messias? E ele respondia, eu não sou o Cristo. Olha que bacana. Respondeu imediatamente João. Mas também esperavam que, antes do Cristo, o profeta Elias voltasse à terra, baseando-se em Malaquias. E Malaquias escreveu assim, abre aspas, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Então eu pergunto a você, Luiz, quem foi Elias, o profeta Elias? Então, você veja, a doutrina é muito clara. Né? Veja a claridade da doutrina. Elias foi um profeta, né? E ele inclusive teve lá um lance que ele matou um soldado, não lembro direito em detalhes, mas cortando a cabeça com a espada. É, o Elias era pesado, mas ele era profeta e ele fez várias profecias. E aí, o próprio Elias que haveria de vir, o próprio João Batista, posteriormente, Jesus colocou. Esse é o Elias que haveria de vir. Então, João nada mais é do que a reencarnação de Elias que veio para aparar os caminhos do Senhor. Ah, então Elias retornou, e você vê, a coisa é tão clara, lá na transfiguração, quem é que aparece? Moisés e Elias. Por que não apareceu João Batista? Porque João Batista e Elias é a mesma pessoa. Ou apareceria Moisés e João Batista, ou Moisés e Elias. Elias e João Batista não poderiam aparecer juntos, porque eram personalidades idênticas. E o final do João Batista foi o mesmo de isso que ele fez ao soldado. Exatamente. E aí, dando sequência... Não, mas só mais um detalhe, né? Você vê, a vinda do Cristo foi anunciada, teve um precursor que foi anunciado, o precursor avisou que ele viria e o Jesus veio e os seus não os aceitaram. Não, não é esse. É esse, entendeu? Ora, João era enérgico e destemido, como Elias o fora, e pregava exatamente o arrependimento e a reconciliação, dizendo assim, então, as pessoas perguntam, então és Elias? Ele fala, não sou, respondeu João. Negou porque ao reencarnar, esquecemos o passado. E perguntaram a João, és tu profeta? Voltaram a indagar. Ele falou, não. Respondeu João, no caso, significaria ser um porta-voz divino. E João, de fato, não era o verbo, o mensageiro maior. E aí perguntaram de novo a ele, Que dizes de ti mesmo? Indagaram afinal. E ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, respondeu João citando Isaías. E de fato, clamava no deserto das almas sem fé e corações endurecidos. Então, você vê, anunciando aquilo que Isaías falou lá atrás. Que coisa. Endireitai os Malaquias. Caminhos do Senhor. Endireitar os caminhos do Senhor. Quer dizer, tudo se encaixando exatamente como as profecias. E aí perguntaram para ele, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, por que batizas? E ele responde, eu vos batizo com água para o arrependimento. Explicou João, mas alguém mais poderoso viria depois, batizando com o Espírito Santo e com o fogo. Quer dizer, ele deu todos os sinais de que ele era o precursor, de que viria o Messias. E ele era como qualquer pastor, né? Estava batizando com a água, um ato simbólico. Agora, Jesus veio batizar com o Espírito. E deveria fazer o que você falou no começo do programa. Às vezes, as pessoas não pensam como a gente. Quem é essa pessoa que está aí? Quer dizer, eles identificariam Jesus se olhassem ele com mais atenção, com mais carinho. Só prestar atenção. E por que eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus não trouxe. Deus manda-nos a solução. Mas a solução de Deus não é a nossa. Sim. Então aí como Deus não mandou a solução que nós esperávamos, nós não aceitamos aquilo que Deus mandou. Porque eles tinham a ideia que esse Messias, ele salvaria a parte física de Israel. Exatamente. Seria um guerreiro, um general. Ele conquistaria o reino para Israel. E quando vira assim, é um homem que fala de um sentimento de perdão, não é esse a pessoa. Não, esse é um frouxo. Exatamente. Então, na consciência deles, fugia a expectativa deles, que era uma expectativa equivocada. Isso aí. A expectativa deles era de guerreiro, de enfrentamento. De enfrentamento. Jesus enfrentou com palavras, né? E modificando totalmente a ideia de Deus. Né? Porque o Deus vingativo que Moisés sempre pregou, Jesus veio quebrar. Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Amai os vossos inimigos, perdoai os Então imagina, quer dizer, uma coisa que inclusive a doutrina espírita explica isso de forma direita. Se você está subordinado ao Egito, seja resignado a essa subordinação até o momento que isso cesse. Não vai para o enfrentamento. É. Então não era o Deus que. Não era esse o Messias que Jesus. Que eles imaginavam. Porque certamente foi se criando uma cultura, uma expectativa, porque havia muitas guerras e muitas conquistas, e todos aqueles que conquistavam eram respeitados, endeusados, então o Messias devia ser parecido com esse, e não era. Né? Exatamente, o próprio Elias, que era um profeta, tinha decapitado lá um soldado, alguma coisa assim, entende por quê? Porque era tudo na base da paulada. Era a regra da época, era assim o hábito. Por isso que a gente tem que hoje, ao olhar o passado, você tem que olhar com o contexto do passado. Isso. Agora, como nós vamos encerrar essa lição agora, porque já vou adiantar na hora, nós vamos deixar a seguinte pergunta. Por que o Espiritismo também foi anunciado e não foi aceito pelas religiões? Embora, como o Cristo, que foi inserido dentro da religião judaica, o Espiritismo foi inserido dentro das religiões, também não foi aceito. Ninguém reconhece. Ou poucos reconhecem. Só para pensar. Tem uma semana para pensar. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço para todos. Amanhã eu estarei encharqueada. Oh, que beleza. Né? Amanhã eu farei a última palestra do ano lá encharqueada. E eu vou falar lá encharqueada exatamente sobre essas pérolas de Emmanuel. Eu falei para você, que eu vou mandar uma cópia. Isso, manda para mim, por favor. Um grande abraço a todos. E é mais uma vez, repetimos aqui, é um prazer imenso nós estarmos aqui. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. E a seguir, o programa da Igreja Católica Construção, continuando a falar de Deus.